Se você quiser comprar uma coisa da mais alta qualidade, se você quiser comprar uma coisa que você nunca viu, aonde você tem que ir? No supermercado Verde Mar. Todo mundo em Belo Horizonte sabe disso. Raros os supermercados no Brasil que são no nível do Verde Mar. E depois eu vou até pedir a eles uma comissão, porque essa... Agora, quantas pessoas começam um supermercado, irmão? Ao vir para cá ontem, nós passamos em frente a pelo menos uns 3 supermercados BH, que é um supermercado bem popular. E a Dani falou assim, como esse supermercado cresceu? Meu Deus, que coisa impressionante. Quantas pessoas abrem um supermercado e passam anos lutando para pagar as contas? Por que alguns abrem um supermercado que se torna o Verde Mar? Por que alguns abrem um supermercado que se torna o BH, que é outro estilo de supermercado completamente oposto? Por que algumas pessoas prosperam na mesma atividade mais do que outros? Será que Deus tem privilégios ou privilegiados? E é assim com qualquer profissão, com qualquer atividade. Não, é porque na cadeia da estrutura social só tem espaço para tanto. Não, irmão. Quando falamos dos filhos de Deus, não existe uma cadeia, não existe uma pirâmide organizacional. Existe, na verdade, um projeto de Deus do seu reino que cabe todos os seus filhos como líderes, a ponto de Deus ter dito, rei dos reis. A ponto de Deus ter dito, nos fez reis e sacerdotes. Portanto, nesta igreja, quando falamos de líderes, estamos falando dos discípulos verdadeiros de Jesus, que querem fazer aquilo que ele mandou fazer. E ele, segundo o seu Espírito Santo que habita em nós, vai nos fazer sermos cheios do poder, dos frutos eternos, prósperos em tudo que colocarmos as mãos. Até aprendendo a falar amém. A simplicidade de dizer assim, amém, eu me aproprio disso. Alguns abrem um supermercado e passam anos pagando conta. Outros abrem para fechar um tempo depois. Outros abrem e se tornam um Verde Mar, um BH. Não importa qual a função, se é um Verde Mar com coisas importadas e você passa numa prateleira, tem que ter cuidado para não esbarrar nos vidrinhos de caviar que tem lá, que custa R$ 428. Ou num BH, que você vai encontrar produtos para uma faixa da sociedade mais popular, mas que prosperou tanto quanto o outro. Eu quero ser, Senhor, um discípulo, não é melhor do que o outro. Eu quero ser um discípulo que prospera, que tudo que põe a mão como um líder de Deus, como alguém que lidera. Então, aquele supermercadozinho mais simples, ou aquela pessoa bem intencionada que está começando, ele entra no Verde Mar e diz assim, um dia eu vou ser um Verde Mar. Não, eu não vou fazer isso aqui, não, mas eu vou fazer assim, assim, assim. E se o exemplo que eu estou dando é do Verde Mar, você pode ter seus exemplos de inúmeras outras ilustrações. Existem crentes que são um Verde Mar. Existem crentes que passam a vida inteira tentando pagar a fatura do mês. E eu quero dizer a você, nós nos reunimos aqui para pedir ao Senhor, o Senhor habita em mim. Nós não estamos falando de montar um supermercado, nós estamos falando de ser próspero como aquele homem é, e é infinitamente menos do que nós podemos imaginar das coisas do reino de Deus. Eu estou falando das coisas do reino de Deus, Senhor, eu quero ser próspero como servo do Senhor, eu quero cuidar de vidas, eu quero salvar vidas, eu quero, Senhor. Essa semana eu tive muita vontade de ir no enterro daquela promotora que foi assassinada. Eu desejei muito. Se não me engano, foi ontem o enterro. Sim, vontade de ir lá. E se alguém me achar, me encontrar, ela falou assim, não, eu sou o pastor dessa cidade. Eu vim aqui interceder por esta família. O que é que nos impede de agirmos com a autoridade que Deus nos deu como discípulos dele? O que nos impede é a visão que nós temos. A visão que nós temos. Qual visão o homem dono do verde mar teve? E qual visão o dono daquele mercadinho que faliu teve? Qual visão? O que é que eu estou enxergando? A ferramenta que eu tenho, qual é a visão que eu tenho desta ferramenta? E nós estamos nesse encontro trabalhando, nos expondo ao Espírito Santo para trabalharmos esta questão da visão. Porque se eu começar a enxergar do jeito correto, e é o Espírito Santo que nos faz ver da forma correta, eu não estou falando de opções terrenas, de opções de raciocínio, eu estou falando, quando falo forma correta, da visão de Deus, do que eu creio. Eu creio. E o Senhor, porque eu creio, começou a me fazer enxergar aquilo que Ele tem. E não é para eu passar a vida tentando pagar a fatura do supermercadinho, é para eu ser muito mais do que um verde mar. Quando as pessoas falam assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei, mas eu sei que eu quero, aonde eu vou? Eu vou naquela vida. Sermos alguém assim. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto que eu vou ler. E eu vou dar esse texto a você, então você não precisa anotar, apenas preste atenção no texto. A raça humana está em perigo. Aliás, corre perigo há muito tempo. Forças poderosas foram e continuam a ser empregadas por meio de muitos homens e mulheres com o propósito de nos tirar do perigo em que nos encontramos, para pôr em ordem a bagunça em que o mundo está. Todos os povos trabalham para vencer os defeitos, carências, dificuldades, reparando, construindo, aperfeiçoando, disciplinando, regularizando, harmonizando. Todos os seres humanos da terra vivos estão trabalhando para tentar aperfeiçoar algo. Estão trabalhando para tentar nos salvar da deficiência, do erro, do defeito, dos problemas. A habilidade, a perseverança, a inteligência, a devoção daqueles que se esforçam para nos tirar da lama são os pais, mestres, médicos, conselheiros, governadores, políticos, escritores, pastores, são impressionantes. Toda a sociedade humana se esforça, não apenas um crente, um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, toda a sociedade humana se esforça. Alguns só enxergam o dinheiro, mas eles estão inseridos num contexto em que todos os seres humanos são levados com habilidade, com perseverança, com inteligência, com devoção, com esforço, a trabalharem para nos salvar de alguma coisa. Então, quem não tem sapato, tem a Rose e o Geraldo que estão trabalhando para salvar aqueles que não têm sapatos. E assim, qualquer um de nós. Quem precisa cortar o cabelo, tem alguém que salva você. O Elcias resolve seu problema. E eu estava na porta de casa, despedindo de um pedreiro que estava trabalhando para nós, e ele falou assim, é isso mesmo, pastor, eu gostei de ver, o senhor orou aqui por mim, porque, na verdade, todos nós temos um problema. Né? Na verdade, você passa na Praça 7, pode perguntar a qualquer um, todo mundo, ah, estou correndo atrás, estou resolvendo um problema, estou correndo atrás do problema, estou correndo atrás, todo mundo correndo atrás. As crianças já começam na escola, sentam na sala de aula, e a professora diz, resolva esse problema. E eu achei tão interessante aquele pedreiro, tão limitado no seu conhecimento intelectual, mas tão sábio em algumas palavras. Todos nós estamos trabalhando para isso. No centro dessa obra está Deus. No centro desse esforço humano está Deus. O termo mais abrangente a respeito do que Deus está fazendo para nos tirar desta situação caótica em que estamos metidos é salvação. Salvação não é um termo exclusivo dos evangélicos, relacionado apenas a Jesus na sua cruz, embora Jesus e sua cruz não seja alguma coisa comparada a nada, não seja algo de menor valor, é o centro da obra de Deus nesta terra, porém, ele não enviou Jesus só para cumprir um plano bonito do Calvário. Ele enviou Jesus para um propósito. O centro do alvo de Deus se chama salvação. E assim como todas as pessoas, de alguma forma, estão oferecendo salvação, sua pia entupiu, eu posso consertar, cobro tanto. Você quer trocar a televisão? Eu posso te ajudar, eu tenho uma por tanto. Você precisa resolver o problema do seu dente? Eu posso te ajudar, vai custar tanto. Você precisa construir uma casa? Eu desenho ela para você, eu te salvo de fazer uma coisa mal feita, eu vou te cobrar tanto. Cada um de nós. Lá o exército, olha, se acontecer alguma coisa, nós estamos aqui prontos para salvar o país. Mas o centro de todas estas intenções de nos tirar da lama em que nos metemos, segundo esse autor, está Deus. E o seu propósito se chama salvação. A salvação é Deus fazendo por nós o que nós mesmos não podemos fazer. Salvação é a maior palavra no vocabulário do povo de Deus. O livro do Êxodo traz uma poderosa, dramática e verídica história da obra salvífica de Deus. O Novo Testamento revela a obra de Deus através de Jesus, consumando esta salvação na cruz do Calvário. Os homens trabalham arduamente todos os dias da vida, produzindo canções, poemas, dramas, novelas, política, justiça social, recursos materiais, tecnologia, riquezas, arrependimento, conversão, adoração, vida santificada, tudo com o intuito de gerar salvação, de gerar uma vida melhor. Deus, o que Deus faz? Deus nos dá uma mensagem. Enquanto todos os homens estão trabalhando para fazer alguma coisa, nem a obra de Cristo na cruz do Calvário, vista da forma de executar alguma coisa, ela é por si só uma obra salvadora. Na verdade, a salvação expressa por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é uma mensagem. A mensagem que Deus comunica ao mundo através do sacrifício de Jesus é a nossa salvação. Eu posso te oferecer um produto, eu posso te oferecer um serviço, e o meu produto e o meu serviço vai gerar salvação em algum nível para todos vocês. Qualquer profissional pode oferecer um produto ou um serviço que vai gerar algum nível de salvação. Os políticos podem oferecer um projeto que vai gerar um nível de salvação para aquele bairro, para aquela comunidade, e assim todas as áreas da vida humana. Mas Deus ofereceu não um serviço nem um produto, Deus ofereceu uma mensagem. Esse é um dos mistérios do cristianismo. Se você vai ao judaísmo, você tem que praticar as coisas. Se você vai ao povo muçulmano, você tem que praticar as coisas. Se você vai aos católicos, você tem que praticar alguma coisa. Se você for a qualquer seita oriental, você tem que praticar. Você tem que fazer, você tem que trazer, você tem que realizar, ofertar. Mas se nós vamos a Deus, nós só temos uma coisa, que crer em uma mensagem. Que o propósito de Deus é comunicar uma mensagem. Se esta mensagem for crida, vai gerar salvação. Eu creio. Por isso a importância de nós sermos pessoas que declaram o que creem. Porque creem naquilo que o Espírito Santo permitiu enxergar. Conhecer a mensagem do amor de Deus, da cruz de Cristo, e vivê-la é o segredo da verdadeira salvação. Deus extraiu da história natural. Lembrem-se de Jesus padeceu debaixo do poder de Pôncio Pilatos. A história natural, quase irreconhecível, os elementos que ele precisava, descritos sob sua própria ótica e que revelam a verdade, o caminho e a vida que nos salva, nos revela Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo uma pequeníssima parcela da história da humanidade. Talvez nós, evangélicos, já tenhamos nos acostumado a ler a Bíblia como um livro sagrado. E ela é o livro sagrado. Mas nós talvez tenhamos dificuldade de imaginar que ela não é o livro do nosso universo evangélico. Ela também não é o livro do universo de Deus à parte do universo de Pôncio Pilatos. Nós nos acostumamos com a nossa forma equivocada de ver a enxergar a Bíblia como se ela fosse um universo completamente à parte do universo do mundo que está à nossa volta. Mas se nós quisermos, o Espírito Santo vai nos mostrar a Bíblia como uma pequena porção que Deus extraiu do universo do homem, segundo a ótica dele, segundo as coisas que ele estava fazendo. E seria mais ou menos assim. Nós leríamos um texto da história, não dos hebreus, mas da história dos brasileiros, um texto escrito por Deus e inserido na Bíblia Sagrada, e nesse texto nós teríamos assim: porque no ano de 2003, o Senhor se moveu no palácio do Luiz. E o Luiz se levantou de madrugada, perturbado, e disse assim: vou aprovar aquela lei. E o Senhor incomodou o Luiz até que ele chegou aos seus sátrapas, seus governadores, e disse: promulgue essa lei. Que texto é esse? Esse texto certamente seria o texto de alguma coisa que aconteceu com o Lula, que nós não vimos e que foi intervenção de Deus. A mesma coisa está escrito a respeito de Faraó. Faraó acordou de madrugada e Deus disse a ele: não deixe o povo ir. Não vou deixar o povo ir. E era Deus interferindo na história do homem. Na verdade, era Deus conduzindo a história do homem. nós podemos ampliar a forma de vermos as coisas de Deus. Há um personagem chamado Epimênides. Epimênides viveu 600 anos antes de Cristo. E ele nasceu em Creta. Era um grego. Alguns consideram Epimênides como um boato, um personagem místico, mas, na verdade, Epimênides foi um homem daquele tempo. E conta a história que Epimênides era um homem diferente de todos. Em meio a toda aquela cultura de milhares de deuses, Epimênides era um sujeito que tinha experiências sobrenaturais. Por isso, ele era considerado como profeta. Por isso, ele foi considerado por muitos como só um personagem místico ou mitológico. Mas Epimênides foi uma pessoa que viveu em Creta. E aconteceu algo interessantíssimo. Houve uma praga em Creta, e todos começaram a invocar os seus deuses, mais de 30 mil deuses. Faziam altares, e ninguém conseguiu resolver o problema da praga em Creta. Então se lembraram de Epimênides, e conta a história que eles se lembraram de Epimênides por um detalhe. Aquele cara que tem um só Deus. Ele é reconhecido na história como um homem na Grécia que só tinha um Deus, enquanto todos os gregos adoravam milhares de deuses. Esse personagem, que é verdadeiro, ele aparece na sua simbologia lá no início de Gênesis, quando Abraão se encontra com um cananeu. Os cananeus, eles adoravam muitos deuses. Mas havia um cananeu chamado Melquisedeque. E Abraão se encontra com Melquisedeque, e Abraão cultua a Deus com Melquisedeque. E antes de Abraão, Melquisedeque já estava ali cultuando a um só Deus. Depois, essa mesma história se repete lá com Abraão. No meio da sua família, Abraão é o único de toda aquela região da Mesopotâmia. Toda a Babilônia adorava muitos deuses, mas Abraão era um sujeito comum, talvez não tão comum no seu dia a dia, porque ele era um homem rico, mas ele era um personagem comum, um beduíno rico daquela região. Porém, tinha um detalhe, ele era um cara que adorava um só Deus. Lembraram-se de Epimênides e chamaram Epimênides, e Epimênides buscou ao seu Deus e disse assim: tragam-me ovelhas, tragam-me tijolos e argamassa. Mas as ovelhas que vocês vão me trazer amanhã de manhã precisam estar com fome. Então que venham ovelhas famintas. Então na colina do Areópago, ele soltou as ovelhas e disse assim: aquela ovelha que parar em alguma parte de gramado e não comer o matinho e se agachar e ali ficar quieta, será um sinal do Deus que ainda não foi adorado por nenhum de vocês e que vai ser adorado por nós e que vai nos salvar desta praga. Todo mundo riu, porque eles sabiam que aquelas ovelhas estavam famintas, mas várias delas foram em alguns lugares dos gramados da colina do Areópago e se assentaram ali. E ele disse: construa um altar em cada um desses lugares. e construíram com aqueles tijolos e argamassa um altar. E conta a história que Epimênides, 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Paulo, mandou escrever ao Deus desconhecido. Então, com o passar dos anos, as pessoas que haviam usufruído das bênçãos, da praga ter sido eliminada, de adorarem aquele Deus, ó, esse é um Deus que a gente não sabe o nome, é o Deus de Epimênides. Foram se esquecendo daqueles deuses e sobrou um único altar. 600 anos depois, Paulo está naquela cidade. E Paulo diz: eu vim aqui para apresentar a vocês aquele Deus. Quando nós lemos o texto de Paulo sobre o altar ao Deus desconhecido, a gente só lê uma pequeníssima parte, que foi o que interessou a Deus deixar escrito, mas que é extraído de uma história, que é a história da humanidade. Não é uma história isolada. Talvez você nunca tenha lido aquela passagem pensando que existe um universo ao redor daquilo. Nós lemos passagens bíblicas que representam anos de vida. Então, Abraão falou com a sua mulher, Sara: olha, eu não tenho como te dar filho, você não recebe, não fica grávida, então vamos fazer um filho aí com Agar. E a Sara liberou e teve. Muitos anos depois, o Senhor apareceu a Abraão. Disse: não, Abraão, eu vou te dar um filho, você vai gerar um filho. Sara vai gerar um filho do ventre dela, muitos anos depois, mas no texto bíblico, é no versículo seguinte. Se nós quisermos, o Espírito Santo é o único que pode fazer isso, nos leva a enxergar o universo que está à volta de cada versículo. E ao descobrirmos esse universo físico, debaixo do poder de Pôncio Pilatos, nós vamos descobrir Deus no nosso dia a dia. Nós vamos descobrir que Deus não está só no nosso contexto religioso dominical. Deus está no nosso dia a dia, no Palácio do Governo do Lula. Eu fui chamado há um pouco tempo atrás para ministrar num encontro que houve lá na cidade administrativa. E os irmãos me ligaram 9 horas da noite, falaram assim: pastor, só, você tem um horário que ninguém preencheu, meio-dia, o irmão podia ir lá e ter o seu tempo de adoração e ministrar a palavra. E eu já pensei comigo assim: é fria, porque me ligaram de última hora, isso está sendo programado há muito tempo, ninguém lembraram-se de mim agora, na última hora, e esse horário deve ser o horário que não tem ninguém lá. Ah, meu Deus do céu. Enquanto eu estava falando isso, pensando isso, quer dizer, e a irmã estava tentando me convencer de participar lá ao meio-dia, de ela ficar livre, de conseguir preencher o horário sem que eu esteja pensando mal da irmã de forma alguma, eu ouvi o Espírito Santo dizer: você tem noção do que é ser chamado ao Palácio do Governador para me adorar? O Senhor mudou a minha visão. O meu raciocínio é: a cidade administrativa, vai ter ninguém lá. Mas um evento dos evangélicos de Belo Horizonte, o Espírito Santo veio e falou assim: você tem noção do que é você ser chamado para ir adorar a mim no Palácio do Governador? Imagina isso escrito na Bíblia. No Palácio do Governador, então foi lá o Davi com o seu saltério e foi adorar o Senhor. Ah, Senhor, quem me dera viver esses dias, oh Senhor. Mas se eu não tiver a visão correta do que está acontecendo à minha volta, eu vou achar que as coisas de Deus são um universo à parte dos evangélicos, enquanto o universo dos ímpios, dos não evangélicos, é um universo todo que vai para o inferno. Mas Deus quer ampliar a minha visão acerca do seu governo, do que é o seu projeto. E lá em Tito, Paulo escreve a Tito e faz menção: um dos profetas do seu povo declarou. E Paulo reproduz a declaração que era de Epimênides. Só que a gente lê, a gente nem imagina que é isso. Existe um universo pulsante, vivo ao nosso redor, do total interesse de Deus, que tem não só a intervenção de Deus, mas a condução de Deus, e que vai além do que nós pensamos, do que nós vivemos, do que nós achamos. E eu e você precisamos ser crentes que enxergam além do nosso mundo. Ah, eu vou ao culto? Não, hoje eu não vou ao culto, estou muito cansado. Não, o culto não é só eu ir ali e ouvir o pastor e cantar umas músicas. O culto é algo muito maior. Significa que quando Deus escrever, se Ele vai escrever, mas é possível que escreva, quando Ele escrever sobre o que aconteceu aqui, estava acontecendo isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo, e de repente o meu servo fulano, o meu servo ciclano, a minha serva fulana saiu da sua casa e foi andando, e enquanto ela andava em direção à reunião, encontro do corpo de Cristo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e quando ela abriu a boca e começou a cantar, mesmo fria, mesmo sem sentir nada, começou a se mover o céu, o Espírito Santo estava agindo nisso, naquilo. Meu Deus, era tudo isso. É tudo isso. E quem é que pode nos levar a isso? Só o Espírito Santo. Porque Paulo diz que quem conhece todas as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Portanto, isso não é fruto da nossa capacidade intelectual, mas da nossa intimidade com o Espírito Santo. Eu vou começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando estou lá ministrando no altar aquelas crianças, quando você estende as mãos às crianças, meu Deus, lá no livro vai estar escrito, e no dia tal, fulano estendeu as mãos, ciclano estendeu as mãos, e ali com a sua oração foi executado algo sobrenatural, e lá na frente aquela criança é um adulto assim, assim, assim, porque foi profetizado, foi proclamado. Quando que aconteceu essa coisa sobrenatural? Na simplicidade do seu dia a dia. E da mesma forma, as coisas espirituais das trevas. Eu quero orar com você. Senhor, como podemos olhar para a história ao nosso redor, dia a dia perto de nós, com olhos que consideram a tua soberania? O teu governo absoluto, mesmo sobre as circunstâncias estranhas, precisa ser algo claro diante dos nossos olhos. Não podemos viver de forma secular, como se Deus entrasse em alguma parte das nossas realidades somente quando oramos ou passamos apertos. Senhor, amplia nossa visão acerca de todas as coisas. Feche os seus olhos. Diga comigo assim: Senhor, como podemos olhar para a história ao nosso redor, dia a dia perto de mim, com olhos que consideram tua soberania? Eu convido você a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu creio em ti. Eu creio que assim como o Senhor engravidou Maria, ressuscitou a Jesus, o Senhor está aqui dentro de mim. E eu estou sinceramente pedindo ao Senhor, eu quero mudar minha forma de enxergar todas as coisas. Eu reconheço que tenho uma forma evangélica demais de enxergar as coisas. Assim como os hebreus, como os primeiros discípulos, enxergavam que Deus era só para os judeus, eu reconheço que tenho enxergado que o teu governo, que as tuas coisas dizem respeito só à minha vida evangélica. Mas eu quero enxergar os Epimênides. Eu quero enxergar a tua atuação no governo, nos vizinhos, nas coisas à minha volta. Assim, Senhor, eu vou enxergar onde o Senhor gostaria de atuar. Quantos casais estão brigando como aquele casal brigou a ponto de cometerem tamanha desgraça? Quantos à minha volta estão vivendo o que eles viviam? Ensina-me a olhar para as pessoas. Ensina-me a ver as circunstâncias, Espírito Santo. Convido você a levantar a sua voz e pedir a Ele. Peça a Ele.